condições deploráveis, estatísticas que crescem. Hoje a vida vale menos porque o luto enaltece. 53 milhões considerados pobres, sem contar os miseráveis que no frio congelam, morrem, deterioram seus cadáveres. Fétidos das falas onde palavras não expressam toda a dor que foi prensada, almas choram em silêncio, pois não podem ser ouvidas. As tragédias deixam rastros que se estendem mais que a vida. Um bebê foi encontrado dentro de um saco de lixo, indefeso, muito fraco, ao lado de muitos bichos. Enquanto isso, na TV, me digam o que nós vemos, além das tais promessas que iludem a muitos leigos. Tristeza acumulada em corações que batem fracos, famílias arrasadas por terror de um ser fardado, famílias arrasadas pelas drogas, pelo estado que deixam as melhorias pra saúde entre os ralos. Há mais mortes confirmadas, seus locais um corredor de vários prontos socorros destinados a te dispor. Só velórios, rosas, lágrimas, lamentos de rancor. Deus que todos confiamos, sei que portas todo amor. Alguém lembrar de Cubatão, a explosão de oleoduto, com seu duto enferrujado a Petrobras destruiu tudo. Uma centena de mortes, favelados, menos mal. Queria ver se fosse onde ricos pulam carnaval. Vozes que não são ouvidas, muito longe, indecifráveis. Murmúrios agonizantes, póstumos habitam vales, as covas dos cemitérios que são repletos de lápides. Descansem em paz em seus caixões eternos lares. Vozes que não são ouvidas, muito longe, indecifráveis. Murmúrios agonizantes, póstumos habitam vales, as covas dos cemitérios que são repletos de lápides. Descansem em paz em seus caixões eternos lares. Criaram o programa Fome Zero como tática, só pra terem votos pro PT. E a sua laia, a sua fome vira arma, gera votos ao canalha que tá lá na presidência sem o dedo da mão ladra. E a mobilização dita como democrática, hoje em dia o Michel Temer prova que isso é uma farsa. No partido todos entram somente com o intuito, usar a comodidade, desviar dinheiro público. Como todos podem ver, nesse terceiro mundo, oitava economia mais alta, que absurdo. A roubatina come solta, entramos pro G8, porém muitos não tem mala, caderno, livro ou estojo. Verdadeiros somos nós, lutamos por igualdade. Já cansamos de ouvir o desespero em toda parte. 2009, o Brasil virou exemplo de como tratar seu povo com snob e sentimento. Meu ritmo e poesia de viagens infinitas alivia pensamentos conturbados por rotina. Tem poder pra me dar forças, reconstituir feridas abertas em meio ao longo de batalhas exaustivas. E dentre as cinzas, brasas ardem doloridas, porque queimam junto ao ódio em histórias depressivas. Pra baixo direcionadas, catacumbas sucumbidas, as velas de 7 dias acesas e derretidas. Vozes que não são ouvidas, muito longe, indecifráveis. Murmúrios agonizantes, póstumos habitam vales, as covas dos cemitérios que são repletos de lápides. Descanse em paz em seus caixões eternos lares. Vozes que não são ouvidas, muito longe, indecifráveis. Murmúrios agonizantes, póstumos habitam vales, as covas dos cemitérios que são repletos de lápides. Descanse em paz em seus caixões eternos lares. Descanse em paz em seus caixões eternos lares. Descanse em paz em seus caixões eternos lares. Eternos lares. Eternos lares.